Azul 446, sua identificação, mantenha o nível de voo 350, vou direto para o chão para a descida. Aciona a identificação. Mantenha o nível 370, aguarde instrução por um momento, ok? 3808, aguarde instante. Autorizado nível 080. 808 está presente, foi direto para Serra 011. Então, 8068, chame Recife em 126.7, alterne 124.55, então 8068. Azul 4446, foi direto UNEP 4446. Zero, vento 100 graus, 03 mais. Equipe, pouso 5-6-6-6-6-6. Chame Recife em 125-45, alterna 2085. Bono 474, chame Recife em 125-45, alterna 2085. 2545, alterna 2085, não 474. Bono 844, chame Recife, 125-45, alterna 2085, Bono 844. Solo 27, livre à direita, estimação 21, décima 1. Livre à direita, chega o solo 21, décima 1. 955. Quatro, quatro, meio, autorizado, mijão, 100. Lá 3520, torre 1, 1895. 1895, tá 3520. Delta 3520, final da 10. Delta 3520. Livre o pouso na 10, vento é 150 graus, 17 nós. Gente, livre pouso no 0, tá 3520. Controle ponto seguro, frequência 20, decimal 9, tenha um bom pouso. Tá 3520 no solo 34. Ao livrar à direita, chame o solo 121 no decimal 1. Morning, Santa Cover 277, it's call code entry, TFL level 370. Say your MAC number and just your call code. Data pode voar o Alfa Romeo 363 da presença? E aí, aguarde coordenação, controle Aracaju, inicialmente vai na controle Aracaju. 9354, vou direto para o meu 363. Direto para o meu 3354. Voo 1192, gente, a livre a decolagem da 10, ventão no 40 graus, 10 norte. Gente, decolagem 10, 54. Desça ao nível de voo no 50, chame o centro Recife. 125, decimal 45, secundário 126, decimal 85. 50, chamando a Recife 12545, 285, centro 9354. Dois decolar aos 4:30, chame o controle em 19:08. 19:08. 1192. 192, contato 370. APUCA 370, bom, 1192. Runway 260, receive center. Gol 1192, vai efetuar um desvio de 30 graus à direita para evitar formações. Livre. The center frequency 123.0, backup 127.3. Chama agora o centro, frequência 2685, secundária 2545, por favor. 2685, obrigado. 647, recife. Agora centro Recife, frequência, pois, centro Brasília, frequência 124, decimal 25, secundário 26, decimal 5. Prossiga. 098. Guará 15, a torre? Fez uma DLA para as 5 horas, Zulu? Ok, então está autorizado Brasília. O nível é o 380. Prossegue na UP Zulu 17 até Formosa e após Upper Whisky 10. Decola da pista 10, curva à direita, saída Arbor e após Elefa, o controle 119.8 e o transponder é o 5057. Agora 15, é corteja apenas a saída. Agora 15, está livre o acionamento, chame para o táxi. O senhor está no faixa de autoridade? Ok, acione e chame táxi. Thank you. Recife TAM 3593, cruza 300 para 360. Recife TAM 3, Recife sem identificação, subiu, mantém nível 360. Mais dentro, subindo 360, 3593. Chame para ingressar na 10. Argentina 1140, spoke identity, maintain satellite level 330, say your MAC number and your cell call code. Ok, agora 15, está livre alinhar e decolar da 10, o vento é 120 graus, 109. Please a MAC number, a gente chama 140. Deserto, a gente chama 140. Trip 5329, 2 mil pés, o ajuste permanece no 0, no 8, autorizado a final do procedimento, reposta prestada. 2 mil, autorizado o procedimento, apontarei estabilizando o Trip 5329. Então no 5, livre a decolagem, então no 0, ventando 20 graus, 99. 15, decolada aos 10, chame o controle 19-8. 19-8, obrigado, bom dia. Boa viagem. Obrigado. Bom dia, o Guará 15, decolado, está cruzando 1500 para sua escuta. Bom dia, Guará 15, contato radar estabelecido sobre o nível 380 na saída Arbo. 380 na saída Arbo, Guará 15. Localizador 5329. O 329 completa final com a torre 11895, compor. 0905, pegado. Torre Salvador. Boa noite, o Trip 5329. O Trip 5329, boa noite. Tráfego avistado, o ajuste é 10 no 8, a livre o pouso na 10, o vento 120 graus, 89. Livre o pouso, o Trip 5329. Recife 77, call Recife Center, frequency 125.45. Backup Guaralmo 5, chama o centro Recife, frequência 128.8, secundário 126.0, bom voo. 288.260, obrigado, bom dia. Bom dia, sem identificação, suba até nível 320. Vou ir na prova de ouvido.